Aí, irmãos, aí, irmãs, todos vocês, fiquem firmes, firmes. Pregador Lu, Respeito e amor a todo meu povo, a todo meu povo, a todo meu povo. Pros mano, um salve, pras mina, Pros mano, um salve. Das mina, Passo pros mano e as mina, pode crer, é o que eu desejo. Pros mano eu mando um salve, pras mina eu mando um beijo. Quero ver vocês sempre bem a pampa, estudando, dando um trampo, levando uma vida com responsa. Quero ver as mina, casada, da aliança. Pros mano ponta firme, tudo de confiança. Os mano e as mina dão um exemplo pras crianças. Abandona a mulher grávida, é proceder de pilantra. Chegado, escute o que eu falo, não vá de embalo. Certos baratos na vida podem sair muito caros. Deus confia em ti, então vê se não o desaponta. Lá do céu ele quem segura todas as suas broncas. Eu disse essa frase em minha oração. Preserve sua glória, converta seu coração. Rejeite todo o caminho mal e torto. Ou você está vivo e orgulhoso, ou você está morto. Só disse tudo isso porque me preocupo com meu povo. Por favor, não escolha o caminho de viver na embriaguez. Meus mano e minhas mina, eu amo vocês, eu amo vocês. Meus mano, um salve, as mina, Meus mano, um salve, as mina, Meus mano, um salve. Eu vejo o futuro na mão do meu povo. Eu vejo esperança no olho voltar. A cada dia novo eu creio na paz que um dia há de chegar. Nós somos os soldados que nunca vão se entregar. Não, não, não. Jesus é nosso escudo e a verdade é nossa espada. Meu sangue são preciosos demais para escorrer pela calçada. O poder pra revolucionar está nas suas mãos. Não cometo o mesmo erro que cometeram outros irmãos que partiram muito cedo, creram na ilusão da fácil ascensão. E entre nós já não estão. Mas você ainda está aqui e tem que prosseguir. A vida dura, nem sempre é como a gente quer. Muita calma nessas horas, por favor, tenha fé. Nunca anule o potencial que Deus te deu. Estabeleça o que você quer e será seu. Nunca deixe o sistema manuseá-los. Vocês são meus irmãos e eu sempre vou respeitá-los. Aqui é Charles MC, soldado do Apocalipse 16. Meus mano e minhas mina, eu amo vocês, eu amo vocês. Meus mano, um salve das mina, Meus mano, um salve, as mina, Meus mano, um salve, as mina, Meu verso é na paz, é pela paz. Meu verso é rimado e se harmoniza na batida. Porém não prego a morte, pode crer, eu prego a vida. Mando a voz semente no tempo certo da canção. Palavra boa para toda a gente que quer a revolução. Revolução da mente, mensagem consciente, positiva. Sempre à frente, voz ativa, simplesmente desejando a justiça para a população que quer saúde, educação, justa distribuição. Porém para isso acontecer, algo temos que fazer. Não esperar acontecer, só esperar não é saber. Se o Senhor te dá força e sabência pra lutar. Não sei por que você prefere parar e se acomodar. Assim não dá, não quero te dar um sermão, mas peço a Deus que ilumine e abra seu coração. Você não precisa sofrer, essa não é a sua sina. Por isso eu mando um salve pro meus mano e minhas mina. Meus mano, um salve das mina, Meus mano, um salve das mina, Meus mano, esse é o estilo APC16. Entre Pique Avontes, um salve pro meu irmão de Emiliano, MT Bronx. Um salve pro X, pros mano do Consciência Humana. Saudação pro meu mano de rock, família Racionais, Elião, Sandrão, família RZO, facção central. E aí tá aí de DJ 1. Um beijo pra minha mina, Ale. Salve Grigor, Exalta Samba. E aí Lipe, e aí Cia, e aí King. Um salve pro Alpiste, um beijo pra Tina. Um beijo pras MINA, as mina. Onde tudo pessoa, e aí, um salve ND, Silveira e a banca Feeling, Templo Soul, Marcio, Ataque Versos. Um salve para todos do sangue bom, da norte, da oeste, da sul e da leste. Um beijo, com todo respeito, pras irmãs de responsa. Aí, todos vocês, fiquem firmes, fiquem firmes.